Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, versículo 6. Aí nos diz a palavra do Senhor: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Conhecendo o caráter absolutamente justo de Deus, conforme nos revelam as Santas Escrituras, somente existe um meio da criatura humana permanecer diante de Deus, e isto é, em justiça. Porém, como vimos desde os primeiros capítulos de Gênesis, quando o homem decidiu conhecer o mal, contra a clara advertência de Deus, desde o princípio, o homem morreu. Isto é, ele perdeu a habilidade de permanecer justo como Deus o criou no princípio. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, está escrito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a advertência de Deus ao homem após havê-lo criado e preparado para ele um ambiente absolutamente favorável para o início da sua vida na terra que Deus havia criado. Em Efésios, capítulo 2, verso 1, nós encontramos o claro significado desta morte que o homem experimenta ao pecar contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, se referindo à obra redentora de Deus em Cristo Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pecado causa ao homem morte. Deus criou o homem em vida, Deus criou o homem em justiça, mas decidindo conhecer o mal, o homem escolheu a morte. Ele perdeu a habilidade de permanecer diante de Deus, porque ele perdeu a habilidade de permanecer justo. Por isto, o homem foi também banido da presença de Deus. Mas Deus, para redimir o homem, estipulou e aceita a fé. A fé no Evangelho. A fé em Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho, na obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Deus estipulou e aceita esta fé em lugar da justiça. Em Romanos capítulo 5, verso 1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, isto significa fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, o homem, ao pecar, perdeu a habilidade de permanecer justo, com a qual Deus o havia criado e dotado. Por isso, o homem foi banido da presença de Deus. Mas Deus estipulou e aceita a fé no Evangelho, a fé em Cristo Jesus, a fé no Redentor prometido desde o princípio da história humana, em lugar da justiça. E Abraão é um dos grandes exemplos da Escritura Sagrada de alguém que exerceu, manteve esta fé justificadora. Nesta tarde nós queremos considerar a respeito desta fé que vale como justiça. Ela, em primeiro lugar, fundamenta-se na palavra de Deus. Em segundo lugar, move-nos à obediência. E em terceiro lugar, habilita-nos à perseverança. A fé que vale como justiça, primeiramente, fundamenta-se na palavra de Deus. A fé que vale como justiça, a fé que Deus aceita como justiça, a fé que nos justifica, a fé que nos reconcilia com Deus, ela é exclusivamente fundamentada no que Deus falou. A fé que justifica não se fundamenta em qualquer conhecimento, em qualquer ciência humana, nem nas múltiplas religiões que o homem inventa. O homem é, sim, um ser profundamente religioso, por isso existem tantas religiões. Mas a fé que justifica não se fundamenta nas religiões em geral. A fé que justifica não se fundamenta no que principalmente hoje é chamado de voz interior. Aquele palpite, aquele sentimento forte que qualquer um de nós está sujeito a exercitar em algum momento, seja na expectativa de alcançar algo necessário e desejável, como por exemplo um trabalho ou a cura de uma enfermidade. Não, a fé salvadora não se fundamenta em uma voz interior. A fé salvadora, a fé que justifica o pecador, não se fundamenta nem mesmo no testemunho da igreja, se este for de alguma forma separado da própria Escritura Sagrada. Porém, a fé que justifica se fundamenta no que Deus falou, se fundamenta na revelação de Deus, se fundamenta na palavra de Deus. E a Escritura Sagrada, ela se apresenta a nós como a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, para que nós conhecêssemos a Ele mesmo, para que conhecêssemos a sua justiça, para que conhecêssemos também a sua grande misericórdia, para que conhecêssemos o seu poder, para que conhecêssemos os seus desígnios. Sim, a fé que vale como justiça, a fé que vale como a justiça que nós não temos absolutamente, é a fé que se fundamenta na revelação de Deus. Abramos a palavra do Senhor em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. Aí o apóstolo Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé salvadora, a fé que Deus aceita para nossa salvação, para nossa reconciliação com Ele, em lugar da justiça que nós não temos, é a fé que se fundamenta nas Escrituras Sagradas. A fé salvadora vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Portanto, a fé que justifica é muito, muito mais específica que a fé que crê que Deus tudo pode fazer. Nós, em geral, pensamos que esta é a grande manifestação da fé. A fé que crê que Deus tudo pode fazer. Mas esta não é necessariamente a fé que justifica. Porque muitas pessoas podem acreditar que Deus existe. E em acreditando que Deus existe, é natural que acreditem que Ele possa fazer todas as coisas que Ele queira fazer, não é verdade? Porque para ter fé em Deus, não é preciso nem ler a Bíblia. Para ter fé em Deus, ou seja, para acreditar que Deus existe, e que Ele é poderoso, e que Ele é sábio, basta estar vivo. Basta estar vivo e olhar ao nosso redor. Olhar, por exemplo, até para os nossos semelhantes, olhar para os céus, olhar para o mar, olhar para os campos. Mas a fé salvadora, ela só vem através da Escritura Sagrada. A fé que nos justifica só vem através da Escritura Sagrada. Porque na Escritura Sagrada nós conhecemos o que Deus falou. Nós conhecemos o que precisamos saber para que sejamos reconciliados com Deus. Em Gênesis capítulo 18, verso 14, é interessante observar isto que é dito no contexto da própria história de Abraão, que perseverantemente esperou até o nascimento do seu filho Isaac, apesar de ser ele e sua esposa de muito avançada idade. Acaso, verso 14 do capítulo 18 de Gênesis, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Deus tudo pode. Mas a fé salvadora é mais específica. Eu não estou dizendo que ela é diferente disso. A fé salvadora inclui, sim, o crer que Deus tudo pode. Só que ela é mais específica do que isto. A fé salvadora, porque ela se baseia exclusivamente na Escritura Sagrada, a fé salvadora significa crer que Deus fará absolutamente tudo o que Ele prometeu fazer, que Ele disse que vai fazer. Isto é a fé salvadora. Porque existem muitas pessoas que atribuem a Deus a responsabilidade de fazer alguma coisa que Ele nunca prometeu que Ele faria. Falsas profecias que existem, especialmente no meio do povo de Deus, desde a origem e continuam acontecendo em nossos dias, elas responsabilizam Deus em fazer coisas que Ele jamais prometeu fazer. Daí a decepção de muitas e muitas pessoas. Às vezes a voz do interior do nosso coração nos faz acreditar que Deus prometeu fazer alguma coisa, porque nós confundimos a voz de Deus, a inequívoca voz de Deus nas Escrituras Sagradas com a voz do interior, com a voz do coração, que é a nossa própria voz. Na melhor das hipóteses. Irmãos, então, é necessário que façamos esta distinção. A fé salvadora é aquela que se fundamenta exclusivamente naquilo que Deus falou, na Escritura Sagrada. Nós não podemos ter como absolutamente certa qualquer coisa que Deus não tenha prometido incondicionalmente. Mas nós devemos ter como absolutamente certa, por mais impossível que pareça, qualquer coisa que Deus prometeu incondicionalmente. Isto é fé salvadora. Vamos ler Lucas capítulo 1, verso 37, no contexto de um acontecimento que, se considerarmos a história que antecede tal acontecimento, nós diríamos, seria impossível o cumprimento desta promessa? O cumprimento da promessa da vinda do Redentor. Se nós estudarmos as páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver quantas a serpente fez. Quantas coisas a serpente fez. Fez Satanás para tentar impedir a vinda do Redentor. Tentou, inclusive, acabar com a nação da qual ele viria. Tentou acabar com a família da qual ele nasceria. Após o seu nascimento, tentou matá-lo entre muitas e muitas outras crianças. Mas Deus cumpriu plenamente a sua promessa. Vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 31. Aí nos diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Este é o caráter bem específico da fé que justifica. É a fé no que Deus falou. Isto significa fé no que Deus falou nas Escrituras Sagradas. No que Deus falou nas Escrituras Sagradas, nós podemos crer absolutamente. Ter absoluta confiança de que Deus cumprirá. O que foi que Deus falou nas Escrituras? A mensagem central de tudo que Deus falou nas Santas Escrituras é que Deus salva o pecador arrependido. É que Deus salva o pecador que crê em Cristo Jesus. Esta é a mensagem central das Escrituras Sagradas. Esta é a maior certeza que nós podemos ter de que Deus nos salva se nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, verso 21, foi dito que o nome da criança que nasceria de Maria seria Jesus, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Alguns podem perguntar: Abraão não teve vantagens sobre nós? Afinal de contas, ele presenciou teofanias ou manifestações visíveis de Deus? Não, Abraão não teve qualquer vantagem sobre nós. Abraão não teve vantagem sobre nós, porque nós temos a Escritura Sagrada completa. Nos dias de Abraão, não havia sequer uma linha escrita das Escrituras Sagradas. Ele não tinha absolutamente nada escrito de toda a revelação de Deus. Hoje nós temos a revelação de Deus escrita, completa. Hoje nós podemos verificar o cumprimento de todas as promessas que chegaram ao seu tempo. Nós podemos verificar e atestar o cumprimento fiel das Santas Escrituras. Temos ou não temos vantagem sobre Abraão? Ora, quantas pessoas têm sonhos ilusórios? Quantas pessoas têm visões fantasiosas? Nós temos a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada completa. Podemos verificar o cumprimento das promessas de Deus, que já chegaram ao seu tempo. Além disto, nós, por termos a Escritura completa, nós podemos averiguar a unidade que existe na Escritura Sagrada. Nós podemos avaliar a superioridade da Escritura Sagrada com qualquer outro pretenso oráculo provindo de Deus. A Escritura Sagrada tem unidade desde Gênesis a Apocalipse. Então, nós sim é que temos mais vantagens do que Abraão. Nós temos a Escritura Sagrada completa. Podemos verificar o seu cumprimento e podemos verificar a sua unidade. A fé que vale como justiça tem uma segunda e grande característica. Ela nos move à obediente resposta. Ela nos move a atender o chamado de Deus, à reconciliação com Ele, para comunhão com Ele, para serviço a Ele e para receber o próprio favor de Deus. Nós não podemos presumir que quando Deus chamou a Abraão, este não tivesse qualquer conhecimento do Evangelho. Ao contrário, devemos ter convicção de que ele tinha suficiente conhecimento do Evangelho para atender ao chamado de Deus, para sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar estranho, para constituir uma nação santa. Ora, aquele era um chamado específico para a vida de Abraão, mas ele atendeu àquele chamado de Deus, porque ele já tinha conhecimento do Evangelho, que já havia sido pré-anunciado ao próprio Adão. E também o apóstolo Paulo, falando sobre a fé que justifica, ele disse, e contrastando-a com a circuncisão, ele diz que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Além disto, irmãos, Abraão faz parte de uma santa semente, a semente abençoada de Sem, um dos filhos de Noé, a quem Deus prometeu bênçãos nas suas gerações. As evidências da legitimidade da fé que Abraão manteve, nós verificamos na história de Abraão. Em primeiro lugar, obedientemente atendendo o chamado de Deus, deixando sua parentela, deixando sua terra e tornando-se peregrino em terra estrangeira. O cumprimento do mandato de Deus para a criação, como nós vemos na vida de Abraão, trabalhou, constituiu família e cultuou a Deus. Mas em Gênesis, capítulo 22, nós encontramos um extraordinário relato, testemunho da fé que teve Abraão, que o moveu à obediência máxima, dispondo-se a oferecer em holocausto o seu próprio filho Isaque. Mas Abraão tinha a convicção de que, ainda que aquela coisa estranha, enfim, viesse a acontecer, Deus haveria de ressuscitar a Isaque, como bem reconhece o autor da carta aos Hebreus. Porque, afinal de contas, Deus havia dito que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Mas, naquele ato de obediência, movido exclusivamente pela fé na palavra de Deus, Abraão deu grande testemunho do valor, da qualidade da sua fé. Uma fé que realmente vale em lugar da justiça. Versículo 15 até ao versículo 18, Gênesis 22, de 15 a 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vejam aí reafirmada essa característica da fé que vale como justiça. É a fé que nos move à obediência a Deus. A fé tem sido muito vulgarizada em nossos dias. Tem muita gente proclamando a fé, mas uma fé que só se manifesta para receber benefícios da parte de Deus e que não se manifesta em obediência nas questões mais simples da vida, seja na vida em família, seja no trabalho, seja no estudo, seja na vida em sociedade. A fé que justifica não é simplesmente uma fé que reconhece que Deus pode fazer muitas coisas por nós. Mas a fé que nos justifica é aquela que reconhece que não há limites para a nossa obediência a Deus. Isto é o exemplo que a fé de Abraão em oferecer Isaac, seu filho, como holocausto, a sua disposição em fazê-lo, enquanto entendia que Deus assim ordenava. Aquela fé, ela é a fé que justifica, porque ela não reconhece limites para a obediência a Deus. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar a Isaac dentre os mortos, porque Deus havia prometido a Abraão aquele filho e fazer dele uma grande nação. Então, irmãos, esta é a fé que justifica. Esta é a fé que justifica, inclusive, nossa certeza de salvação. A fé que não encontra em nós mesmos limite para a obediência a Deus. É esta a fé que nós praticamos. Em terceiro e último lugar, a fé que salva, a fé que justifica, a fé que vale como justiça, é a fé que nos habilita a perseverança. Abraão não começou muito cedo a sua missão de fundar uma nação santa, mas ele não olhou para trás e atendeu ao chamado de Deus. Abraão, apesar da sua idade já avançada, teve que enfrentar grandes obstáculos na sua vida. E teve que esperar muito, até mesmo para ver o seu filho, Isaque, nascer. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, já era um homem de idade avançada, mas quando seu filho nasceu, ele era um homem de idade extremamente avançada. Ele viveu somente para ver o começo da bênção universal que ele e sua descendência seriam. Mas Abraão foi o pai de uma nação que teria de exercitar também a fé perseverante. Abraão foi o pai biológico de uma nação que teve que esperar mais de 400 anos para entrar na terra prometida. Mas Abraão é pai espiritual de uma nação universal, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que somente a contar do tempo desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, já aguarda pela volta do Senhor por aproximadamente 2000 anos. Então, Abraão tanto é o pai biológico de uma nação que teve que esperar, quanto é o pai espiritual de uma nação muito maior, que também tem esperado confiantemente a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós, crentes individualmente, também temos que esperar para ver cumpridos os resultados da nossa confiança e obediência ao Senhor nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós temos que perseverar para ver realizada em nossa vida a plena redenção. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, do verso 22 ao verso 23. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas nós precisamos, além de perseverança para aguardar o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo nos céus, nós precisamos de paciência também para esperar a germinação da semente que temos plantado, a frutificação do campo em que temos arado e semeado, seja no âmbito da criação, portanto, na vida familiar, na vida profissional, na vida social, seja no âmbito da redenção, ou seja, todo o trabalho que realizamos na Igreja de Deus. Nós temos de trabalhar, mas temos de esperar. Nós temos que, com fé, semear a palavra de Deus. Nós temos que, com fé, aplicar os dons que Deus nos deu e esperar para que o cumprimento, para que desfrutemos do cumprimento da promessa de Deus de abençoar o nosso trabalho. Como podemos verificar em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Concluindo, irmãos, esta é a fé que vale como justiça. Esta é a fé que nos salva. Esta é a fé que é compatível com a certeza de salvação. Outro tipo de fé é tola presunção. Certeza de salvação, que não é baseada exclusivamente na palavra de Deus, que tem limite, que estabelece limite para nossa obediência e consagração a Deus, é mera presunção. Mas a fé que vale como justiça, a fé que Deus aceita em lugar da justiça, para que a justiça de Cristo Jesus seja atribuída a nós, é a fé que se fundamenta exclusivamente na palavra de Deus, que não encontra em nós limitação para obedecer ao chamado de Deus. É a fé que, embora esteja sujeita a enfraquecimento, ela nunca desaparece, mas sempre é fortalecida e renovada pela palavra de Deus, que não somente gera a verdadeira fé, mas continuamente a nutre também. Que Deus nos abençoe. Amém.